Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar de uma fase importante da vida de todo mundo, né? Uma fase que acontece muita merda também. Importante, mas não muito legal. Vamos combinar. Como assim, cara? Melhores épocas ever. Hoje iremos falar das nossas histórias de faculdade. Uma época em que a gente aprontava pra caramba, onde entrava com altas tretas com os professores, pedindo notas. Você pensava que a vida era bonita na escola e na faculdade você vê que uma merda total, cara. E você pensava que ia sair de lá empregado. não mesmo, cara. Ah, aqui é o Sage e no meu TCC eu estudei uma stripper. What? Olha que beleza. Hã? Sério, mano? Nossa. Depois eu explico direito essa história. Ah, não é o que vocês estão imaginando, calma aí, galera. Tá bom. Tá bom, né? Sei. Eu sou o Flávio Kiba e eu já mandei uma professora embora. Literalmente embora da faculdade, né? Aqui é o Kuroak e eu já estou na minha terceira faculdade e não terminei nenhuma delas. É um vitorioso. É bom ter acrescentado, né? Eu tô sempre querendo melhorar, entendeu? Então, tipo, sair da faculdade pra quê? É a melhor época da nossa vida, não é? Vamos ficar nela pra sempre, então, né? Porque não. O Panda tá nessa meta aí. O Panda tá nessa vibe. Um dia ele acaba, eu acho, né? Né? Aqui é o Cabeça, e se você tá escutando e tá 8 anos no cursinho pra medicina, cara, tenho muita pena de você. Muita pena. É tenso. Medicina e direito. Mas são poucas pessoas que ficam no cursinho 8 anos pra fazer direito, entendeu? Não é o cara ficar 8 anos pra fazer. Aí ele entra na faculdade, fica mais 10, sai com 55. Vocês perceberam que o Cabeça já tá sendo babaca logo no começo, né? O Kiba acabou com a carreira de uma mulher formada e eu que sou babaca. Não, que é isso, galera? Não, foi um cara formado, mas sim, eu acabei com a carreira dele. Na verdade, assim, não foi eu que acabei, eu encabecei, mas essa história vai vir depois. Caraca, mano. Meu nossa. Deus do céu. Vamos começar esse podcast, né, falando das nossas histórias, né, de faculdade, porque é o seguinte, a faculdade é muito diferente do colégio, tem que avisar isso logo, né, pra galera que ainda não tá na faculdade. É outro ritmo, é outra galera, é outro professor, a cobrança é diferente também. Cara, eu confesso que assim, quando eu entrei na faculdade, eu me senti num outro mundo, primeiro dia de aula. Ah, eu também. Que eu vi, a coisa que eu mais senti diferença do ensino médio no começo foi o fato de pessoas entrarem e saírem da sala a hora que quiserem. Eu não sabia o que era isso, porque pra mim não podia, o professor tá dando aula, porra. Na verdade, você nesse momento se sente num sistema anarco, né, onde não existem regras. É. Tudo... Não, cara, eu me senti livre, eu falei, eu posso sair sem falar nada pra ninguém. Verdade. Então, peraí, se eu vier aqui, embora, ninguém vai falar nada? Ninguém, cara, nada. É muito estranho, nada. Não, é muito estranho. Só que aí você descobre que no final do período existe uma coisa chamada cota mínima pra você ser reprovado por falta, né? É, lista de chamada, né? Se o cara não estiver fazendo lista de chamada, porque tem professor que é muito filha da puta. Nossa, professor de faculdade, principalmente, o importante pra ele não é te ensinar, é ser filha da puta com você. Te reprovar é o que ele mais quer, porque pra ele pouco importa. Bem-vindo ao direito. Exatamente. Basicamente, é bem-vindo à contabilidade também, pronto, falei. Tudo começa assim na faculdade. Você descobre que, tipo, os professores não se importam com os alunos, os professores não se importam com o assunto, a grande maioria, claro. Lembrando que eu tô sendo bem genérico, e acho que principalmente esse choque que o Kiba teve de faculdade, escola, eu tive 3 vezes, sabe? Então... E ainda não aprendeu. E ainda não aprendi. Porque cada faculdade te traz uma liberdade diferente. Exatamente, cara. Não. Eu tive 3 vezes, é foda. E como, eu, por exemplo, a primeira faculdade eu fiz em Recife, né? A primeira que eu cheguei, não cheguei a terminar, foi o sistema de formação. E na segunda faculdade eu fiz em Manaus. Então, tipo, o sistema educacional é totalmente diferente lá no Amazonas. Os professores são bem diferentes, o sotaque é diferente, tipo, as gírias são diferentes. Então, por exemplo, o que o pessoal chama de cola, lá eles chamam de filar, sabe? Filar? um chamou de... É, Filá. Não, Filá é daqui de Recife, ó. Tanto que fica até... Confuso. É, primeiro dia de aula, assim, eu já ficava meio que estranho, sabe? Eu me sentia um merda, porque... Nossa, e aí, o que é que eu falo aqui com esse povo e tal? Tanto aqui em Recife quanto lá. E aqui de novo, esse ano. Ano passado. Aí daqui a pouco, você vai ser o tiozão da faculdade. Aquele isso. Cara que todo mundo fala, cara, o que esse maluco tá fazendo aqui? Ele já deve ter formado família, filhos, netos. Não, e eu ainda, a minha experiência, ela foi um pouco além também, porque além da faculdade, eu fiz uma pós-graduação, né? E a faculdade que eu fiz, a graduação, é uma faculdade, vamos dizer assim, popular, que eu não vou falar qual é. Opa. E a faculdade que eu fiz a pós-graduação é uma faculdade decente, vamos dizer assim. Eu tô começando a ficar com medo. Então você sente a diferença da pessoa que tá pagando, vai, R$300 na mensalidade, pra pessoa que tá pagando R$1.500 na mensalidade. Ah, mas sem sombra de dúvida. É muito diferente. Não tô falando de classe social, não, até porque eu, não importa a classe social, a pessoa ela é babaca de qualquer jeito. Mas é... Eu tô dizendo a idade mesmo, porque a pós-graduação eu fiz com pessoas muito mais velhas. Então você tem uma outra perspectiva de sala de aula, que quando eu voltei pra faculdade, eu vi essa diferença clara, porque eu voltei a estudar com molecada, entendeu? É muito diferente, assim, muito diferente. Tanto é que eu não consigo me acostumar por isso. Quem era o Kiba, né? Voltei a estudar com a molecada. Com a molecada. Com a molecada. Porque quando eu comecei minha primeira faculdade, eu tinha 17 anos. Eu era moleque. Hoje eu tenho 25 e tô estudando com o pessoal de 18, entendeu? 19. Eu tô Flávio. Então pra mim é molecada. E detalhe que, pior que você com 17, tinha coisas que você não suportava aos 17. Sim, é. Não. Né? Você tem que conviver hoje também. Não vamos falar da minha rabugice crônica. Não vamos falar dela. A gente tem que lembrar que somos um grupo bem seleto de pessoas, né, que costuma ser bem chata com alguns temas. Exatamente. Mas assim, vamos tentar falar então da faculdade desde o início, né? O vestibular. O rumo dele, né? Como que é a vida de um universitário, afinal de contas, né? Tem a época difícil do vestibular pra caramba, depende do lugar onde você vai estudar, né, mas... É, se você vai estudar na faculdade do povo, SA que eu estudei, não tem muito isso, não. Não, mas na verdade, assim, eu acho que independente da... FAFOP, faculdade do povão, né? Pô. Nice. Mas, porque quando você tá no ensino médio, seja ele, qual ensino médio foi em qualquer lugar do país, eu acredito, você entende que o seu objetivo máximo é o vestibular. É a coisa mais próxima que você consegue chegar com a sua limitada cabeça de babaca, de moleque. E que depois do vestibular, a sua vida estaria feita. Ah, é? Porra. Assim, a última coisa que você vai ter que se esforçar é o vestibular. Depois disso, tá feito. Faculdade, tamo aí. É, na colação já vem a empresa lá, já te ofereço emprego, cara. É assim mesmo, né? É, você já sai com, né, com assinando contrato de emprego. O dono da empresa tá lá na porta da faculdade, né, pegando as pessoas pra trabalhar. Exatamente. E aí você fala, não, vestibular, não sei o que, estudei pra caralho no ensino médio, não fez porra nenhuma. Você não fez porra nenhuma a sua vida inteira. Aí você, não, agora na faculdade vou descansar, vou aproveitar. Vou tomar cerveja, é isso aí. Claro. Nossa, agora eu tenho 18, eu posso beber. Ah, posso dirigir. Posso fumar, posso fazer um monte de coisa que não pode fazer. Posso levar as menininhas pro motel, é isso aí. Tá. Calma aí, moçadinha, calma aí. Se ela for maior de 18 também, tá? Eu ia falar que eu conheço a galera que já fazia isso, sei lá, no ensino médio. Mas não, mas levar pro motel não pode, cara, tem que mostrar RG. Olha aí, RG. Mas eu tinha, mas ué, quem disse que o cara não olha pode ter 18? Olha a cabeça aí. Cabeça foi com 16. Não, eu tô falando que eu tive no, ué, no ensino médio tem maluco repetente com 18, ué. Porra, sempre, ué. Que leva as menininhas de 16 pro motel, né? É. Vamos deixar isso quieto. Porque ele é o cara. É. É tudo bem, né? Essa época difícil do vestibular, cara, é um inferno pra galera. Dá um trabalho desgraçado. O legal é depois, quando você passa nesse vestibular, né? Você é aprovado. Aí vem toda a iniciação, o rito, né? Do calouro, né? Que entra na faculdade. Alguém de vocês sofreu esse rito, basicamente? Eu fugi dele como o diabo foge da cruz. Eu sofri. Consegui. Eu sofri. Eu estudei na FAFOP e lá não tem isso. Tem isso. Eu estudo numa faculdade de qualquer que leve em conta os direitos humanos. Então, dentro da faculdade, ninguém consegue botar a mão em você. E aí existem alguns meios de quando você sai, você conseguir, né, dar aquela enganada e chegar ileso em casa. Eu não. Em algumas, o maluco tá na porta da sua sala, segurando o seu colarinho. Pra ser sincero, lá na faculdade que eu fiz, também tinha alguma brincadeira assim, mas é uma parada bem besta, sabe? Não, ninguém leva a sério, porque, em teoria, a FAFOP, quem quem estuda na FAFOP é quem trabalha e quem paga, né? A pessoa que não tem condições de ir pra uma pública, vamos dizer assim. Condições de não precisar trabalhar pra poder fazer uma pública. Então, e não é inteligente o suficiente pra passar nessa pública. Então, não tem muito isso. O pessoal tá pouco interessado em calouro, em primeiro dia, em raspar a cabeça, essas coisas assim. Ah, pintar a cara das pessoas. Pegar dinheiro, embebedar as menininhas. Eu conheço todo esse sítio, tudo isso. Ir pra calorada, né? Jogar maluco no porta-mala de carro. Jogar na lama, ficar se jogando ali. Juntar quatro moleque, botar dentro de um carro, de um carrinho de supermercado e descer ladeira abaixo. Ih, caramba. Nada disso. Conheço tudo. Afogar isso na piscina e parar no Jornal Nacional, né? Ah, não. Isso foi bem depois, cara. Foi bem antes. Na época do Sage. Isso foi bem antes. Na época do Sage não matava caralho, ninguém. Sage, foi depois que você já tava na faculdade, Sage. Quantos anos você tem, cara? Esse negócio aconteceu antes, cara. 87 anos, Sage. Não, é assim, porque eu estudo na faculdade que vira e mexe acontece uma notícia aí que dá polêmica, cara. Na Mas boa. Por quê? A faculdade do Sage, ela tem uma. Não é, como que eu posso dizer? Um ponto particular que é o seguinte: maluco tem que se matar pra entrar. Então o cara tá tão bitolado que a hora que ele entra, ele despiroca. E fica maluco, aceita tudo. É isso, entendeu? Né? Aceita qualquer parada. O maluco tá enfiando ele dentro do porta-mala de carro com um gato. Não, depende do curso também, né? Pimenta assim, e o maluco, vambora, não sei o quê. Bebe ácido sulfúrico. Bebe o cara tá feliz, água, né? De privada, tá, e tá felizaço. Água de privada. Não, o meu, eu conheci um monte de gente assim, né? Mas assim, o meu, pelo menos, ele ainda tenta se manter num nível, assim, sem ser tão polêmico quanto as outras que você vê no noticiário do dia a dia, né? Medicina, por exemplo, nossa, dá uma merda. Ou as faculdades lá do interior. Normalmente, medicina é o mais agressivo. É, porque é mais difícil de entrar, né? Então a galera se solta, né? Ou o pessoal lá do interior. O meu não. O meu, cara, ele tem uma certa facilidade porque entra um monte de gente todo ano. São mais de 700 pessoas que entram por ano. Por isso tem uma certa facilidade, de certa forma, né? Então pode entrar qualquer um. Qualquer um assim. Qualquer um de... 700. O problema da minha, ou seja, é que entra mais de 3 mil por ano. Então não dá pra saber quem é novo e quem não é. 700 tinha a sala do Kiba na FAFOP lá. Ah, não. Mas entra 3 mil de diferentes cursos, né? Aí que tá. Não, lá entra 3 mil só na DM. Só na DM, sim. Na DM é Educação Física, cara. Que merda, cara. Então que merda. Qual é a faculdade do Seix? Qual é essa faculdade do Seix? É USP. Essa mesmo. Assim, né? A gente já ficou falando assim, dessa parte assim de ritos de iniciação, né? Que dá um monte de merda. Mas o grande bagulho mesmo que de faculdade, cara, é o primeiro semestre. O grande bagulho, Seix. Cuidado que você fala, cara. O grande problema mesmo na faculdade é o primeiro semestre. É uma transição violenta pra poder entender o que é a faculdade. Você sofre muito no primeiro semestre, na boa. Não, o primeiro semestre tem toda aquela questão do peso, porque você tá acostumado com o ritmo da escola e você tá acostumado com o ritmo que você tá seguindo há muitos anos, porque você tá há muitos anos na escola. Quando você cai no primeiro semestre da faculdade, principalmente se você vai direto, né, que você não tá, em teoria, descansado, você tá cansado ainda. Sim. Os professores te pegam de uma forma assim que você fica assustado, que nem eu. Dei a primeira prova na faculdade, eu tirei tipo 3. Nossa! E eu sempre me considerei um bom aluno no ensino médio, sabe? Eu não tirava nota baixa no ensino médio. Aí, de repente, eu vou fazer uma prova na faculdade e tiro uma nota baixíssima. Eu falei, porra, o que que tá acontecendo, né? Mas tu já entrou num curso, assim, que tu já gostava mesmo e tal? Tu já tava a fim de fazer o curso ou não? Porque tem isso, né? Não, eu entrei numa área que eu gostava. Eu gosto da área que eu estudei e tal. Só que eu não conhecia da área. Eu conhecia o pouquinho que eu tinha no dia a dia de trabalho, sabe? Mas eu não... Ah, administração? Isso. Que nada, eu só vou fazer conta matemática. Pega a calculadora e pronto, ela faz por mim. Ah, antes, não é mais ou menos isso? Antes fosse, cara. A matemática, ela tem uma, duas matérias por semestre. Você tem muito pouca matemática na administração. É muito mais de gestão, né? Tem muito mais humana do que exatas na administração. O pessoal tem uma concepção muito errada da administração. Ela é da área de humanas, na verdade, a administração, né? Isso. É, hoje em dia criou-se uma nova área, né? A área de negócios, que eles falam. Maneiro. Então, aí esses cursos, administração, economia, contábeis, que mistura muita exata e humana, eles colocaram nessa área de negócios. Eu lembro que quando eu tava pra prestar vestibular, uma das agressões era que quem não sabia o que fazer, fazia ADM. O que não é mentira. Que o que não é mentira, é uma verdade. É isso! Eu também sempre ouvi essa história. Na verdade, é assim, se você não sabe o que você vai fazer e você quer trabalhar no escritório, você faz ADM. Se você não sabe o que você quer fazer e você não quer trabalhar no escritório, você faz educação física. Educação física. É assim, nossa, cara, mano. É assim que funciona. Desculpa quem faz ADM, quem faz educação física, mas é a verdade. Só que existem pessoas... Na verdade, a gente não tá dizendo que você não possa gostar realmente da exatamente. Sua área. Existem pessoas que fazem ADM porque gostam de ADM, de administração. Existem pessoas que fazem educação física porque gostam de educação física. É relativo, é relativo. Só que são os cursos com mais pessoas, assim, aleatórias, vamos dizer assim. Tem de tudo, todas as tribos. É. Cara, eu quando entrei na faculdade, eu pensei que eu sabia matemática. Até eu aprendi um negócio chamado cálculo, cara. Disciplina de cálculo. Pra que estudar engenharia, tem que aprender essa porra. São 2 anos, são 4 cursos, ou seja, 4 semestres estudando cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, que é a base matemática pra todos os cálculos e equações que um engenheiro vai precisar. Pra você ter uma ideia, eu acho, assim, um absurdo. No primeiro semestre de, acho que 90% dos cursos, não sei se eu ouvi dizer uma vez que era obrigatório, mas eu não sei se procede. Você é obrigado a ter a matéria de português, língua portuguesa. O meu eu nunca tive isso. Eu acho que não sei como que funciona. Não, as públicas, não sei. Não, a minha área é exatas, né? Exatas eu acho que não precisa disso. Não, mas eu tive português jurídico. Eu tive comunicação e prosa. Comunicação e ética. Prosa. E prosa. E não, é porque eu fiz sistemas também. Então, tipo, o meu primeiro curso que eu fiz foi sistemas. Então, eu fui obrigado a ter comunicação e ética e filosofia no primeiro semestre em português. Sim, você tem. Filosofia e ética tem que ter em todos os cursos, se não me engano, também. Essas... Então, mas o que eles falam... O que eles falam é que a cada curso eles fazem de uma forma com que seja aplicada ao seu curso. Isso. Então, por exemplo, no meu curso, que era administração, você aprendia a fazer redação de negócios, aprendia a formular uma carta, fazer um e-mail bem feito, uma coisa assim, coisa besta, vamos dizer assim. E tem gente que reprova. E assim, é uma coisa assim, que você não é uma coisa nova pro aluno, ele vem aprendendo aquilo no ensino fundamental e no ensino médio há muito tempo, entendeu? Cara, se o aluno reprova em português, você tem que tirar o cara da faculdade. É. Rasga o diploma do ensino médio dele e volta. Cara, volta, meu filho. Como é que você quer ser um administrador se não sabe falar português, cara? Como é que você vai contratar um funcionário? Como é que você vai mandar o funcionário embora? Não tem como, entendeu? E assim, não é questão de preconceito, mas eu já ouvi dizer que na Fafop do Kiba, por exemplo, chega a ter pessoas que realmente mal sabem português. Tem muito. Não, mas tem muito, cara. Tem muito. Um amigo meu pegou DP em produção textual. Falei, cara, a professora, ela deu uma receita pra prova. Ela falou, vocês vão fazer isso. O cara pegou DP, entendeu? Ela praticamente deu a prova, né? A Fafop, ela é assim. O professor, ele exige muito... DP é o quê? DP é dependência. É dependência. É tipo... Reprovação. Você reprova, mas... Sim. Você faz ele de novo no próximo semestre. O regionalismo. Entendi. Não, mas assim, a Fafop, obrigado. Pelo menos a minha, não vou falar de todas. A Fafop, vamos dizer assim. Vai ficar no destaque, saiba o que é a Fafop. A Fafop, vamos dizer assim, ela exige muito do aluno durante as aulas. Tipo, o professor, ele passa muito conteúdo, ele dá muita matéria, ele dá muita coisa. Na prova, ele facilita. Uhum. Então, normalmente é assim, o contrário da faculdade que eu tô fazendo hoje, que na aula eles não dão nada e na prova eles cobram muito, entendeu? É bem o contrário. Na verdade, na sua hoje, eles pedem o estudo fora, o extra classe, exatamente, né? E a Fafop não, a Fafop, ela te dá muito conteúdo, ela te dá muita coisa pra estudar, muito material. E na prova, nenhum professor cobrava tudo que ele dava em aula, entendeu? Nenhum. Não tive um professor que foi filho da puta, vamos dizer assim. Não teve. Então... Mas as suas faculdades foram todas particulares, né? Todas particulares. É entendível, porque, como eu te falei, questão mesmo, professor de federal é muito filho da puta. Se ele passou, tipo, o livro X, ele vai querer o livro X da página 1 até a página 300, sabe? Então, é que a parada do professor de escola pública, até onde eu sei, obviamente, pode ser só minha visão preconceituosa de direita, qualquer direita opressora capitalista. Machista capitalista, exato. Vinda de uma faculdade particular, né? Vinda de uma faculdade particular, faz direito, né? Não sei o quê. É que o professor de escola pública, ele presta muito pouca... Ele não tem um chefe, ele não é um empregado como é... Ele não é contratado, né? Como ele é concursado, ele meio que tem um pouquinho do botão foda-se ligado. Então, ele não tem essa questão. Se ele reprovar muito aluno, ninguém vai pegar no pé dele e falar, cara, você não pode reprovar muito aluno, não sei o quê, toma mais cuidado, né? Abre as pernas. Então, o professor de escola pública meio que, às vezes, ele foda-se, sabe? Se eu quiser repetir todo mundo, vai todo mundo se fuder na minha mão. É... Não, e outra, a faculdade que eu tô agora, o curso é novo pra faculdade. Então, o que que eles querem? Eu sinto isso, né? Eles querem ranking. Grau de excelência. Não, né? Eles querem ranking. Eles não querem excelência, eles querem ranking. Eles querem ser bem ranqueados no Guia de Estudante, eles querem ser bem ranqueados no, na Feira do Caralho A4. Exatamente, é porque tem outra coisa também. Essas aí escolas públicas... exigem muito por causa disso. Essas públicas, elas não precisam meio que se provar pra ninguém. A USP não precisa provar pra ninguém, que ela é tipo a USP. Foda-se, entendeu? Tipo, é a USP. Mas é bom que ela se prove, porque ela ganha status, ranking e ganha benefícios financeiros. Mas ela precisa brigar muito menos pra isso do que a FAFOP, ou a Silva faz hoje, entendeu? Não, porque o foco dessas aqui, ó, vou tacar o segredo aqui, ó. Olha só. Assim, ó. Ou seja, botando pau na mesa. Põe pau na mesa, assim. Eu vou dizer, é porque eu estudei na USP, né? Então, o que faz a USP grande não é a graduação, é a pós-graduação. A pós-graduação porque é a pesquisa, né? Cheia disso. Ah, sim. Então, que é os professores contratados, eles estão lá mais pra pesquisa do que pra ensinar os alunos, né? Eles são obrigados a ensinar porque está no contrato. Então, é o seguinte, você vai lá, você tem, faça a sua pesquisa, faça o seu trabalho lá de pesquisa assim, né? Faz um foco na pós-graduação, lá com os outros alunos de pós-graduação. E vai dando umas aulas, né? Não, faça artigos, escreva seus textos, aumente seu currículo, mais assim, né? E dê aulas também. Então, alguns professores acham um incômodo ter que dar aula para os alunos, né? Na graduação. Mas ele tem que dar aula porque ele é obrigado. Então, depende do professor, né? Tem professor que é pesquisador e o professor que é professor mesmo que adora de dar aula, né? A grande maioria, realmente, eu digo que prefere mais a área da pesquisa. Mas não há diferença de universidade para faculdade, por exemplo? Parece que universidade, obrigatoriamente, tem que ter pesquisa dentro de faculdade, não tem isso também, né? Não, a universidade engloba muitas faculdades, é isso. A faculdade é um foco geral. A gente tá falando a diferença entre a pública e a particular, basicamente. É diferente, então por isso que eu falo assim, ela é grande porque ela foca mais em pesquisa. E ela tá foda-se pro aluno, alguns professores. Tá ali, foda-se o aluno, eu vou dar nota, eu vou fazer o que eu quero, você reprovou, dane-se também, whatever, né? É isso. Ele tá mais pra ele do que pro... Ele tem amor à profissão, mas isso. Ele não tem amor a compartilhar a profissão, entendeu? Exatamente. Ele sabe da matéria dele, mas ele não sabe explicar as coisas. Na verdade, ele o que falta pra ele não é o conhecimento, é muitas vezes didática. Exatamente. Né? E ele nem tá interessado em ter didática, porque, cara, ele tá ali às vezes pra pesquisar, entendeu? É, tipo, cara, eu vou queimar o filme da minha faculdade. Caralho, tá começando. Vai começar a rolar a cabeça. Já não bastasse as merdas que acontecem. Como se ela não estivesse fazendo isso sozinha, né? Ela não tá fazendo isso por ela mesma. Não bastasse as merdas que acontecem. Não, mas assim, eu, por exemplo, então eu já digo, eu estudei a área de exatas, né? Então a área de exatas é muito diferente da área de humanas, né? Lá, a área de exatas é foco de cálculo, fazer contas e tal, né? Usar muito computador, de programação e etc. Cálculo você aprende a coisa de limite, derivada, integral, coisas que no Brasil você não vai ver isso na escola, é um saco, mas você é obrigado a entender isso aí, né? Em compensação, eu não fiquei estudando a área de português, a área, assim, de essa parte, né? Humanas e tal, né? E isso é uma grande diferença na minha área, né? E às vezes eu sinto falta, por exemplo, de ter um foco mais na área de direito e tal, que deveria ter tido um pouquinho mais, na área de administrativa, né? Uma pena que não teve muita coisa disso, mas em compensação, área de contas, eu sou boa. É porque tem uma outra questão também, seja a faculdade particular, em sua maioria, não vou falar que é 100%, porque eu já vi muitos casos que não, né? Mas em sua maioria, ela tem alunos que vieram do ensino, a faculdade pública tem alunos que vieram do ensino particular. Ah, é, porque... Na verdade, hoje a maioria, a gente pode até generalizar de uma certa forma que hoje o aluno que tem acesso a uma universidade pública veio de um ensino médio particular. Exatamente. E o aluno que tá na faculdade particular veio do ensino médio público. Cara... E, infelizmente, nós temos um ensino médio público que não favorece o aluno. Não ajuda muito, não, né? Não ajuda, exatamente. Tanto por problemas no aluno, quanto por problemas no professor. Não vou falar que o problema é só o professor, não, porque não é. Uhum. Só que você chega na faculdade, um aluno do ensino médio público que não estudou porra nenhuma, você chega numa faculdade particular, o professor lá vai precisar que ele saiba alguma coisa pra poder ensinar outra coisa pra ele. Ah, lógico. Tem o então, um mínimo necessário exatamente, pra que então, ele consiga por avançar. Por isso que o português básico tá ensinado. Por isso que a filosofia é obrigatória, entendeu? Por isso que a ética é obrigatória, por causa desse tipo de coisa. Porque o aluno não tem a noção, ele precisa ter essa noção pra poder prosseguir, vamos dizer assim. Muitos não prosseguem. Né? Mas a ideia é essa. Isso acontece de fato. My shoulders cold, I've assim, histórias de treta. Vocês têm algumas histórias de treta, cara? Treta. Eu fiz dois caras tretarem uma vez na sala de aula. Eu não participei dela. É que a gente foi fazer... Não é nada assim demais. A gente foi fazer um... O professor foi um maldito lá. Ele passou um trabalho que a sala inteira fazia um trabalho só. Aí isso daí não dá certo, não funciona. Quanto mais pessoas envolvidas no trabalho, pior. 60 pessoas pra entregar um trabalho só, imagina. Nossa. E assim, na faculdade de administração, você tem um problema que acontece também na contabilidade, mas é um problema que me irrita profundamente, porque todo trabalho você tem que abrir uma empresa. Sim, é de praxe, sabe? Todo trabalho começa você abrindo uma empresa. E nesse, a gente tinha que fazer uma empresa e cada grupo era um departamento da empresa. O que acontece? Um departamento precisa do outro. Aí o pessoal lá precisava de uma informação pra... O meu grupo, basicamente, era o grupo que fazia o financeiro. Então a gente tinha que cobrar todas as áreas. Como uma empresa normal acontece, né? Como acontece com qualquer empresa. E nós começamos a cobrar as áreas pra passarem os seus orçamentos. E um grupo do RH não tava passando a... Olha aí, é sempre o RH, né? Calma. O grupo do RH não tava passando o custo com o funcionário. E a gente tava chegando da data pra entregar o trabalho, né? E sem as outras áreas a gente não podia fazer nada. A gente trava. Aí eu fui e falei com os caras. Eu falei, ó, se vocês me entregarem, eu vou entregar sem a informação de vocês. Vocês vão ser prejudicados. Aí o cara do grupo lá, eu não lembro que departamento que ele era, foi tirar a satisfação com o cara do RH. E os dois começaram a discutir. E tipo, saiu briga física. Isso não é empresa de verdade, não? Tá parecendo, cara. Cara, saiu soco. Não, saiu soco de verdade. Tipo, foi gente separar. Caraca. Os caras foram, tipo, sangrando pro banheiro. Foi uma parada assim, velho. Isso aí na justa causa. Que massa, cara. É claro, nossa, a culpa não era minha, mas eu que falei, ó, eles não entregaram, vai se ver com eles, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com seus problemas. É. Mas foi divertido, no final foi divertido, a gente tirou 9 ainda no trabalho, apesar da... No final foi divertido. Ah, legal, velho. Ah, mas a gente tirou 9 e eu ainda vi uns socos na cara ao vivo, assim, foi legal. Olha que legal. Eu gosto de uma briga, né, então foi bom. Então, isso na minha já é um pouco menos tolerado, assim, eu abri uma... Cara, mas não tinha professor em sala. Uma briga entre dois alunos. Não tinha professor em sala, quem vai ver? Ah, ninguém viu. Ninguém viu. Ah, sim. É porque a gente se reunia sempre um pouquinho antes da aula pra conversar, não tinha nem professor ainda na sala. Então não teve consequências, foi mais a diversão mesmo da briga. Mano, treta assim mesmo, comigo, eu vi muita treta. Participei de algumas, mas eu vi muita treta, né? Assim... Teve uma. Nunca iniciei, só finalizei, né? Exatamente. Eu acho que o CG tem que setorizar isso aí. É a treta entre alunos e a treta com professores, porque são coisas diferentes. Isso. Mas estamos falando de treta física, tipo porrada, ou estamos falando de treta bate-boca? É, já vi gritaria, mas porrada mesmo. Vamos tentar do mais leve pro pior. Ah, mas o bate-boca também tem com o professor e com outros alunos. Ah, é verdade. Mais com o professor, eu acho. Cara, eu com bate-boca de professor, eu acho que eu nunca tive assim, tão, assim, uma coisa tão ríspida, né? Mas eu já fiquei questionando notas, logicamente, né? Mas eu nunca fiquei brigando com ele. O mais bizarro, cara, pra ver como era meio chato, nerd, cara, uma vez a nota lá máxima era 10, né? Na faculdade. Uma vez o professor me deu um 9.9. Aí eu fui perguntar pro professor, professor, por que 9.9? Cadê esse 0.1 que você não deu? Ai, que babaca você fez. Eu fui babaca. Muito monóculo agora. Se eu fosse professor, eu achava outro erro e diminuía a nota. Aí ele me mostrou a prova e ele considerou tanta coisa, cara. Eu devia ter tirado 9, mas porra, eu fui babaca mesmo, cara. Desculpa aí, professor. Desculpa aí, professor. Não tira esse 0.9 do meu nota não, por favor, cara. Eu já era meio que... Eu ia muito na coordenação, né? Então eu tomava até cafezinho lá. Tanto na administração quanto na pós. Na pós foi mais até. Eu consigo ver o Kiba sendo, tipo, o cara lá que cuida da sala, como é o nome? Eu era o representante. Exatamente. É. Kiba é o representante da sala, que qualquer coisa que aconteceu... Ah, o professor tirou menos um de todo mundo. Pronto. Aí lá vai o Kiba lá pra coordenação reclamar. Não, mas eu ia lá por outras coisas. Ah, eu tô achando que o professor não tá ensinando direito. Eu ia lá. Eu tô achando que não sei o quê. É, eu acho que essa sala que vocês colocaram a gente é uma merda. Era assim, eu ia muito lá. O coordenador já até sabia meu nome, respondia e-mail meu. Era uma relação de amizade até com o coordenador. Coordenador assim, lá vem o Kiba. Ih, o que vai vir agora? Ai, meu Deus do céu. Lá vem esse chato de novo. Isso me lembra uma treta que rolou lá em Manaus, na faculdade de Língua e Literatura Japonesa, né? Que o colocaram um professor, logo no primeiro período, colocaram um professor de... Ele era um colombiano que não sabia falar português, entendeu? Pra ensinar a metodologia do estudo, entendeu? Ah. Então, tipo... Ah, isso aqui ele... tem também. Puta, metodologia é uma matéria chata. É, metodologia é uma matéria que qualquer maluco ensina em qualquer curso. Eu tive isso também. Exatamente. Eu tive várias vezes, eu já tive 3 vezes metodologia. Eu tive na primeira faculdade, na pós, e agora na segunda eu vou ter de novo. O pior de tudo é que, por exemplo, ninguém entendia ele, realmente ninguém entendia, porque, tipo, a única coisa que a gente entendia do cara era, compreendas, pronto. Aí todo mundo só balançava a cabeça, entendeu? Uhum. Ninguém entendia o cara, e o cara chegava lá e falava assim, no último dia ele chegou e falou assim, olha, vocês fazem isso daqui, tá? E me entregam via e-mail que eu vou faltar durante 2 meses. Ponto. Então, nossa, aí ele faltou durante 2 meses. E todo mundo teve, tipo, todo mundo ganhou presença e tal. Eu só sei que no final, todo mundo recebeu uma nota abaixo do que todo mundo esperava, sabe? Foi uma galera pra coordenação. Mano, pense numa briga. O professor não entende o pessoal não entende o professor. E o cara lá falando em espanhol e ninguém entende. Pô, a gente não entende o que o cara fala e tal. Porque em faculdade particular, o bom é que pelo menos o pessoal se mexe pra ajeitar as coisas, né? Quando dá um problema. Mas em pública, que nem a UFAM, ou que nem a UFPE aqui, mano, se você tentar conversar com o coordenador, você tenta entrar até em contato com a reitoria e nada funciona, mano. Ninguém vai atrás. Que é um pouco relativo também, porque a FAFOP não, você não conseguia trocar professor nem com reza lá. Lá não conseguia de jeito nenhum. Não, então, é porque existe, a gente não sabe, mas existe muito professor que tem costas quentes, né? O cara não vai sair, entendeu? O cara tem um combinado lá dentro, ele conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Mas aí que tá, existem professores que não, cabeça. E aí o Kiba demite eles. Ainda mais os novinhos, os novatos, né? Não, cara, eu, na pós-graduação eu tive uma matéria de tributos diretos, que era a parada de impostos federais, IR, que é a parada mais importante do curso, vamos dizer assim. Que é um saco. Não, é legal. Só não, que... Não, enfim, não tô aqui discutindo, até porque direito é um saco no geral, então não tem nada o que falar. Não, mas é mesmo. Então, é assim, a gente tem a matéria de tributos diretos, e veio um professor pra dar aula pra nós, e o professor era, assim, fraco, sabe? Ele não entendia da matéria. E quando você tá numa pós-graduação, você tá com muita gente que já é especialista naquela área, já trabalha naquela área há muitos anos e sabe, entendeu? Alguém tá sentindo o nível de babaquice subir? Não. O nível de babaquice do que vai subir? Porque eu sou especialista. O babacômetro. Eu confesso que eu não era, mas tinha muita gente que era. E alguma coisa que ele ia ensinar, eu já sabia também. Então eu via que tava meio nada a ver, tava meio estranho. Aí juntou o pessoal, a gente conversou com o professor. Tipo, na aula, juntou a sala inteira, falou, professor, a sala era pequena, tinha 22, 23 pessoas. Professor, a gente não tá gostando da forma como o senhor tá dando a aula, tá fraco. A gente podia ter algo muito melhor. Caraca! Tá fraco, foi bem assim. Aí ele falou, a instituição é assim, eu dou aula assim há não sei quantos anos, eu tô nessa instituição há não sei quantos anos. Aí eu quero o representante da sala, falei, tudo bem, professor, muito obrigado pela sua flexibilidade. É, pelo menos ele falou. No intervalo eu desci na coordenação e falei com o coordenador, falei tudo que ele tinha falado. Devia ter até gravado, era mais fácil, não tinha repetido tudo. Aí eu falei tudo que ele tinha falado, falei que aconteceu isso e tal. Ele falou, eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. Na semana seguinte, isso era começo de semestre, a gente tava tipo na terceira, quarta aula do semestre. Pô, nem deram chance pro cara, não, velho. Mas era, na verdade, é bimestre, vamos dizer assim. Na quarta aula do bimestre, você já tá na metade da matéria, né? Na aula seguinte, quando a gente chegou pra estudar e tal, deu a hora da aula, o professor não chegava. A gente, nossa, o que aconteceu, né? Tá, vamos esperar. Quando, de repente, entrou o coordenador na sala. Ele falou, a partir de agora eu vou dar aula pra vocês. Opa! Ou seja, alguém rodou, né? Alguém rodou. Alguém perdeu o emprego. E agora reclama com quem, né? Com a Dilma, só se for. Não, mas cara, aí que tá. O coordenador era bom. Ele deu uma aula maravilhosa. Tá. Então a gente gostou. Tanto é que a gente pediu pra ele dar aula de novo pra nós, né? Uma pena que ele não deu mais aula pra gente. Mas valeu a pena mandar um professor embora. Pelo menos eu aprendi um pouco sobre tributos diretos. Professor fraco eu também já peguei muito, assim, cara. Que dá uma raiva. Teve um, por exemplo, que eu peguei lá que era de gerência de projetos, eu acho. 2 créditos, aquela coisa. Pra fraquinha, fraquinha. Não tava nem aí, né? Dois créditos, pra quem não sabe, seria duas vezes na semana, né? Você tem duas aulas no seu... durante a semana, não é o negócio? É uma coisa assim, né? Créditos, você precisa completar a quantidade de créditos pra poder passar o semestre, né? Então, você precisa... tem as importâncias, né? Os quatro créditos são as matérias mais normais, né? Que tem, são... Já reprovei, eu não entendi nada. Eu também não! Quatro créditos seriam quatro matérias, digamos assim, né? Ou duas horas, assim, por semana, né? Ah, tá. É alguma coisa assim, é uma coisa assim de nível, né? Seis créditos é uma matéria muito importante, quatro créditos é uma obrigatória, assim, fazer sempre dois créditos é aquela última coisa que você tem que fazer. Dois créditos é a ética, a filosofia... É, mas não importa, você tem que passar numa quantidade mínima de créditos, né? Então, você pode esquecer essa de dois créditos, às vezes você pode passar também a faculdade, aí que tá. E essa de dois créditos era uma coisa muito porca, né? Todos os professores lá de outras matérias, né? Eles botavam, assim, PowerPoint, apresentação de maneira, sabe? Aquela coisa bem caprichada, atualizada. Aquele professor, ele pegava aquele retroprojetor, aquela coisa de plástico ali, aquelas transparências de plástico. Transparência. Sério, mano? Aí ele botava, assim, a primeira coisa da gerência de projetos, uma das primeiras coisas na transparência que ele botou ali, ó. Olha, como salvar o nome do seu projeto, o seu arquivo, né? É assim, ah, você usava como Project, salvar Microsoft o... Project. Como salvar o nome com 8 caracteres. Por que 8 caracteres? Porque ele usava idosa, aquela porra, caramba. Caraca. Ele tava muito antigo, tava muito defasado. O que ele tá fazendo naquela faculdade ali? Cara, quantos anos você tem, professor? Você não tem nem capacidade de usar um PowerPoint direito, porra. Pra usar essa transparência porca. Não, não, não, não. Todo mundo reclamou, logicamente, dele. Mas como é dois créditos, ninguém liga também. Whatever pra essa matéria. Ninguém liga pra isso. Uma das matérias mais importantes lá do curso também era didática, né? Pô, pra professor, tu tá fazendo licenciatura e ter aula de didática. Aconteceu outra bronca dessa. Uma professora chegou no primeiro dia de aula, aí ela passou um livro, disse que ia viajar e só voltou no final do coisa pra botar as notas pro pessoal. Eu acho que a gente só viu a professora uma vez, ou duas vezes no máximo, sabe? Na faculdade. A Fafop não tem isso. A Fafop, ela exige presença do professor. O professor é... raras vezes o professor falta, e quando falta... O professor só pode faltar avisando antes. Não, tipo, tem um congresso, isso, tem aonde. E quando falta, normalmente ele deixa uma atividade pra gente entregar. Ou vem o subão. É, ou vem a repor a aula mesmo. Ele marca uma reposição. Então, na minha, teve uma vez também, teve um problema, assim, de professor meio desleixado, que foi nessa onda. A gente teve uma professora que, sério, essa foi uma professora ruim. Eu não tenho certeza nem se ela dominava a matéria que ela tava ensinando, porque ela era tão ruim que ela não conseguia, tipo, passar conteúdo. Eu tive isso na Fafop também. Mas a professora ficou até o final. Não, então, ela ficou também. Mas, assim, porque tem professor que você sabe, você olha pro cara e fala, puta, esse cara manja muito, mas ele não sabe dar aula. Essa a gente não sabia. Até aí, beleza. Aí era de direito civil, que é uma das matérias, considerada uma das matérias mais importantes dentro do curso, né? Você tem das três de direito, direito civil é uma das mais extensas e que a maioria vai depois. Aí ela fez a prova, uma prova razoável, e aí o professor tem 15 dias pra corrigir a prova e colocar a nota no sistema. Uma semana, duas semanas, três semanas, um mês nada. Aí a galera já surtando, todo mundo já, pô, cadê a nota, não sei o quê. Aí na quinta semana vem a professora e fala, então, aconteceu um problema, eu perdi as provas. Caralho! E ela não sabe como, onde, por quê, com que. Ela nem sabe onde estavam as provas. Eu perdi as provas, sabe? É foda. Não é aquela coisa assim, puta, eu levei as provas em casa, deixei em cima da mesa, elas sumiram. Não, ela não lembra onde ela deixou as provas quando ela saiu da sala. E aí ela falou assim, então, infelizmente, vai ficar com a nota do trabalho que vocês fizeram. É tipo, era um trabalho que valia meio ponto, no fim ele valeu 10. Quem não fez, zerou. Aí o babaca que falou, pô, só meio ponto, não vou entregar, né? É. O cara se fudeu porque não tinha trabalho. Eu era desses, viu? Você era desse que é meio pontinho, meio você não ponto faz, eu não, né? Faço, não, meio ponto eu não faço, nem fudendo. Porque é tipo quando cai a moeda de 5 centavos. De 5 centavos, não. Se fosse 50 centavos, eu me abaixava e pegava. 5 centavos, não. Não vale meu esforço. Ainda mais agora, cara. Vale, não vale. A primeira coisa que o professor passou trabalho, eu falo, professor, vale quanto? Vale nota. Ah, não, é só então, participação. Só participação. Então até semana que vem, professor. Caraca, eu tenho um professor uma vez que ele quase surtou com isso, mano. Porque ele tava falando do trabalho, e era um trabalho importante pro aprendizado. pesado. Tipo, realmente, o que você é, todo o processo que você ia ter no trabalho, realmente ia ser algo importante pra compreensão daquela matéria. Aí todo mundo, professor, vale quanto? Vale quanto? Não, decidi, não, tô pensando, não sei, porque tem que encaixar no sistema de nota da faculdade, não pode valer X, não pode valer Y. Se ele fosse, ah, gente, eu não vou botar nota não. Aí todo mundo falou assim, ah, então a gente nem vai fazer. Cara, ele ficou possesso. Mas é bem assim. Ele ficou possesso, sério. Não, hoje em dia, você quer deixar o professor puto? É ele escrever uma puta parada na lousa, a galera vai lá e começa a tirar foto. É verdade. Nossa, é verdade. É verdade. O professor fica bravo, de verdade. Eu tinha um professor que não deixava. Eu tive um professor que ele não deixava. Eu, no começo, eu fiquei um ano sem estudar, tipo, na Fafop eu não tinha isso ainda, né, de tirar foto a louco. Na pós era PowerPoint. Aí agora, na nova faculdade que eu fui fazer, os professores têm muito disso, eles usam PowerPoint, mas às vezes eles vão usar a lousa pra fazer um exercício e tal. Aí eu comecei a notar que ninguém copiava. Primeiro dia de aula, como eu entrei numa segunda graduação, eu entrei no quarto semestre. Então eu entrei numa turma que já se conhecia, né? Eu notei que ninguém copiava. Eu falei, ué, né? Só eu vou copiar essa merda? Assim? Aí eu falei, bom, eu não tô aqui pros outros, tô aqui por mim, né? Vou copiar. Aí no final da aula, a galera começou a pegar o celular, os tablets, e começou a tirar foto. Aí o professor, ah, vou apagar. Não, peraí, professor, deixa eu tirar foto. O pessoal começou a fazer isso. Aí eu, caralho, não é que é uma boa? Essa prática. Aí, tanto é que agora eu vou usar esse caderno que eu comprei no semestre passado, eu vou usar nesse também, porque eu não usei, não serviu pra nada. Eu começo a ver isso também, cara. Levar um tablet, às vezes, pra sala de aula é muito melhor do que levar o próprio caderno, sabe? Até pra fazer as anotações, acho que, tipo, às vezes fica até melhor. Bota gravando lá, mesmo... Isso daí não é legal, tá? Tem professor que não gosta disso. Mas deixa gravando... Ele não precisa saber que tá gravando. É, você deixa gravando lá e tal, e tipo... Eu conheço gente que faz isso, que tipo, deixa gravando e começa a conversar. Vira, começa a conversar e depois escuta o bagulho. Vê que filhas da puta... Aí depois chega no final, não sei o que, você não prestou atenção, não sei o que, mas professor, eu me lembro de 100% de tudo que o senhor falou. O professor perguntava... Não, mas isso, sabe... e tem um tipo de pessoa pior ainda. Tem o tipo de pessoa que uma só tira foto e manda no grupo do WhatsApp. É. Não é todo mundo que tira foto mais. Mas aí eu não aprovo, porque eu acho que o cara que não foi na aula, ele tem que se fuder. Se ele não pegou a matéria, amigo, eu faltei pra caralho no semestre passado, eu peguei algumas coisas do WhatsApp. Mas eu também mandei, então eu acho que é uma questão de ajuda mútua. Eu tive professores que não gostavam, primeiro, nem que você gravasse a aula dele áudio e nem que você tirasse foto da lousa. O da lousa, ele falava que a lousa dele fazia parte do conteúdo que tornava ele um profissional valioso. É. Então, se alguém passasse isso pra frente, teoricamente, você tá tipo, passando o método que o professor desenvolveu. Todo o conteúdo dele tá indo pra frente de uma forma gratuita. É, tá reproduzindo uma coisa que não é sua, né? Teoria. É, porque tem muito site depois que agrega conteúdo, tipo, você quer estudar uma matéria X e ela é genérica do curso, você consegue achar textos de diversos alunos e professores sobre aquela matéria, aula no YouTube, entendeu? Hoje você tem essa possibilidade. Então tem professor que não gosta disso. E eu lembro, tinha um professor do áudio, que começaram a gravar o áudio e ele não permitiu. Aí perguntaram por quê, né? Aí ele falou, porque é o seguinte, se por acaso eu fizer alguma correção errada na prova, o áudio é uma prova contra mim. Entendeu? Porque... Professores de direito, meu Deus do céu. É porque ele falou, se você tá gravando, digamos que eu fale A, na prova você coloca A e eu por algum motivo decido que agora a resposta é B. Com áudio eu me ferro, entendeu? Não, sem o áudio... Ele tem toda a razão, mas é aquilo que eu falei, não é obrigado a saber, você não precisa falar que tá gravando. E a questão da foto não tem como ele não saber, né? Mas é prático. Até que tem, cara. Termina a aula. Não, professor, não apaga a lousa. Mas é bem assim, Ninja, né? com zoom. Zoomzão, bota o zoomzão lá do Galaxy S3, sabe? Dá o zoom. Pronto, acabou. Ele nem nota. Não, hoje em dia eu só levo o iPad, eu não levo mais caderno, nem material, não, só iPad. Eu desenvolvi uma técnica da graduação sustentável. Graduação sustentável. Eu só vou imprimir o que realmente for obrigatório imprimir, porque o que não precisar, necessário, eu não vou. Necessário, né? É, porque as apostilas ficam todas no iPad, não preciso de papel. A galera fica lá com aquela papelada e caça papel. Eu dou um buscar a palavra... Puta, eu sou desses. Eu dou um buscar a palavra que eu quero e pronto, já achei. Que prático. É muito prático. É muita riqueza. E é mais fácil de colar na prova. Olha aí. Pra isso. Mas então, só terminar esse tópico, tem uns alunos lá na minha sala que, na verdade, eles não querem nem ficar pro fim da aula pra tirar foto. Então eles querem tirar foto no meio da aula, sabe? Quando ele vê que a luz já tá meio pronta, ele já começa a tentar um ângulo pra tirar foto. E tem professor que o professor fica andando, o professor usa a lousa, aponta, não sei o quê. Aí eu lembro a vez que o professor tava dando aula, o aluno, ele tava cagando foda pra aula. Ele só queria a porra da foto. Tudo que ele queria era uma foto. Ele só fez tudo aí, por uma toda foto. Toda hora que ele ia tirar a foto, passava o professor, alguém saía da sala, não sei o quê. Toda vez. Teve uma hora que o professor passou na frente e ele fez tipo, merda, e deu um tapa na perna. Só que ele fez isso muito alto. Sério. O professor quase que jogou o aluno pela janela, velho. Ficou muito puto. Não, eu confesso. Sério, assim, usando a empatia, se eu fosse professor, eu ia ficar puto. Mas na posição de aluno é prático, então, né? Eu faço. É tudo questão de equilíbrio, cara. Até mesmo na faculdade, quando você tá aprendendo questão, assim, de como lidar com alunos e tal, tem que saber lidar com isso daí de uma forma legal, sabe? Até mesmo deixar eles tirarem foto ou gravar. Porque, querendo ou não, cara, se tu fez esse negócio, o que o Kiba falou, ou foi o Cabeça que falou que ele deu a resposta A, mas, na verdade, na prova ele mudou pra B, sabe? Ah, fui eu, é no então, direito. Então, tipo, mesmo que isso aconteça, querendo ou não, ele tá errado. Então, tipo, o professor também tem que botar isso na cabeça, que, tipo, eles não são Deus, não, pô. Tem muito professor meu que achava que era Deus, que achava não, que ainda acha, tá? Que é Deus e tal. Pô, em humanas é um inferno, mano, porque, tipo, todo mundo se acha picudo. Todo mundo acha que, nossa, a sua teoria é melhor. Ô, Kuro, que não é só em humanas, não, é em todas, O que eu escuto, ó, quando eu falo que eu fiz ADM, quando eu falo que eu fiz Fafop pro pessoal da minha faculdade, do meu curso atual, o que eu escuto de merda? Cara, porque, ó, o contador, ele caga, vamos falar o português bem claro, o contador, ele caga pro administrador. Porque, em teoria, o contador também administra, mas o administrador não assina. A administração é uma profissão desvalorizada, é verdade, é uma profissão desvalorizada porque você não precisa de nada pra exercer. Claro, lá tem a certificação, tem a carteirinha de administrador, tem o conselho de administrador, tem, mas você não precisa fazer administração pra você administrar uma empresa. Já o contador, não. Hoje você precisa ter a porra do CRC, que eu tô querendo, a porra do CRC, pra poder ser o contador, pra poder assinar. E aí o contador, ele caga pro administrador, porque muitas das matérias são as mesmas. Metade do curso é o mesmo, metade do curso é o mesmo. Tanto é que eu eliminei metade do curso. Eles cagam pro meu curso. E a minha faculdade hoje, que é uma faculdade classe A... Opa! Olha o nível aí batendo. Que a mensalidade tá quase chegando nos 4 dígitos. Opa! Eles cagam pra faculdade barata, pra Fafop. Eles falam, você fez Fafop, você não sabe nada. E é aquele babaca que tá fumando maconha no banheiro, entendeu? O cara nem vai na aula, ele tá falando que você não sabe nada. Cara, é aquele cara que não deixa o professor dar aula, que questiona tudo. A aula é um saco, porque